Farias Batidão. O nome dela é Nilde Lane e me tira o sono. Meu coração apaixonado não quer nada mais. Ao te ver meus olhos brilham e tenho em sonhar. Meu coração pula do peito, é paixão voraz. Oh, Nilde Lane, vem me ver na solidão. Oh, Nilde Lane, toma conta do meu coração. Oh, Nilde Lane, não deixa esse amor esfriar. A chama está acesa a te esperar. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. O nome dela é Nilde Lane e me tira o sono. Meu coração apaixonado não quer nada mais. Ao te ver meus olhos brilham e tenho em sonhar. Meu coração pula do peito, é paixão voraz. Solidão, oh, Nilde Lane, toma conta do meu coração. Oh, Nilde Lane, não deixa esse amor esfriar. A chama está acesa a te esperar. Oh, Nilde Lane, vem me ver na solidão. Oh, Nilde Lane, toma conta do meu coração. Deixa esse amor esfriar. A chama está acesa a te esperar.